Yeah, a batalha do planeta dos macacos. Yeah, nas ruas por onde passo vejo vários que se entregaram. Nas várias calçadas marcas de vários que hesitaram. Yeah, chegaram perto de quebrar o paradigma, desvendar o enigma da vida onde a mesma é vitalícia. Preciso saber controlar os demônios que estão comigo. Por mais difícil que seja, preciso manter o equilíbrio. Às vezes assisto, mas na maioria das vezes eu participo ativamente no ciclo que se fecha. Quando estou no limbo, os esquecidos, o fato é que não sabemos quem tá certo. Nesse mundo onde tudo se compra, compra até o seu silêncio. Os conflitos são internos e tudo fica mais complicado quando não se tem aliados pra ajudar, o cerco está fechado. É melhor começar a dialogar com as forças que estão comigo. Daqui pra frente eu sei, eu sigo resolvendo todos os empecilhos. Sem deixar nada pra trás, estou indo atrás do infinito que se revela a cada instante mais perto do meu destino. Superando a si mesmo, faço hoje acontecer, abraçando seus demônios em um belo amanhecer. Superando a si mesmo, faço hoje acontecer, abraçando seus demônios em um belo amanhecer. E por todos os dias acordo com o intuito de me manter em pé. A fuga do hipnótico movendo a vida da marcha ré, anulando as energias negativas em busca de um milagre através da fé. Aniquilando meus medos, tão crente quanto a lua determina a tábua das marés. A renúncia de si mesmo, dos próprios anseios, no seio de uma clareira denominada determinação, tomada por dias e dias de decisões, ações e reações. A reforma íntima e a purificação da mente e o coração, a luz da escuridão, algo que não tem explicação. A reencarnação, o evolutivo caminho da peregrinação, por vidas e vidas, autoconhecimento e evolução. O eterno looping, sua prática leva à perfeição, elevação, a paz de espírito, superação. Enfrentar, destruir, não parar, não desistir. É assim, sem fugir, sem regredir até o fim. Enfrentar, destruir, não parar, não desistir. É assim, sem fugir, sem regredir até o fim. 2017, András, Miotinati. É 2017, não 2008.